Você é algo assim, é tudo pra mim, é como eu sonhava, baby. Você é mais do que sei, é mais que pensei, é como esperava, baby. Obrigado, meu senhor, a ti eu agradeço. Pelos seus feitos, nem sei se mereço. O pão de cada dia, mulher pra toda vida. Vai ser triste o adeus na hora da partida. O mundo é uma escola, difícil sem entender. Muitas coisas acontecem, não sei o porquê. O amor é universal, o sentimento mais belo. Responsável é a união, motivo de vários castelos. Uma mulher de respeito, aqui não tem preço. Sou esperto com minha nega, eu permaneço cuidando intensamente da nossa relação. Atenção é importante, faz bem pro coração. Já fiz muita besteira, agora tento ser feliz, caminhando lado a lado, como sempre quis. Receba minhas palavras em forma de canção. Nos momentos ruins encontraremos a solução. O seu valor é incalculável, aqui pra este nego. Somente com você eu encontro o meu sossego. Acredite, nunca é tarde pra aprender a amar. Você é especial e outro igual não há. Você é algo assim, é tudo pra mim, é como eu sonhava, baby. Você é mais do que sei, é mais que pensei, é como esperava, baby. Eu me pego a lembrar, parece que foi ontem, começamos a namorar. Carinho, paixão, preocupação se misturava. A dúvida diária, constante que não calava. O que tá acontecendo? Sinto algo diferente. Logo eu, função, bicho, sou linha de frente. Nunca fui te dar importância pra qualquer mulher. No peito a pedra frágil, sem querer amolecer. Mas você com o seu jeito de menina sedutora já mudava o curso da minha velha história. Na mente, conflitos, pendente na malandragem, por nada sentenciado, fruto da pilantragem. Mas graças a Deus a gente ganha o que merece. Me levantei e enxerguei o caminho que o esperto segue. Por você resolvi projetar uma família, agora mais cauteloso, usando sabedoria. Nós vamos driblando os obstáculos, situação. Na alegria, na tristeza, pode contar com seu negão. Sou grato a Deus pelo presente que me deste, e a cada aprovação o nosso amor enaltece. Você é algo assim, é tudo pra mim, é como eu sonhava, baby. Você é mais do que sei, é mais que pensei, é como esperava, baby. Se passar vários infernos e você tá do mesmo jeito, linda, charmosa, sensual, daquele modelo com você. Não paro de aprender a cada dia. Mulher de responsa, meu tesouro pra toda a vida. Me orgulho de ter você aqui comigo. Várias vezes impor respeito na roda de amigos. A dona de conceito tem moral e o homem respeita. Sempre foi assim, por mais que você não entenda. Cada dia descubro um valor nas coisas simples. A vida, a liberdade, sem o amor a gente não vive. Não precisei te perder pra enxergar o seu valor. Te amo, minha nega, e tô com você aonde for. Morena legal, marcante seu jeito de ser. Mina ponta firme, aqui na rua pouco se vê. Prefiro ficar de boa, o respeito se propaga. Nossa história é longa, trecho que o tempo não apaga. Momentos românticos, sem dúvida com você. Não quero me separar, nem depois de falecer. Mas até lá vou agradecendo ao nosso Senhor por te ter a cada dia, pela harmonia do nosso amor. Você é algo.